fazer a enfermidade desaparecer. Pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado. Molhado e revestido por esse poder. Passa o poder. Puro fogo santo e poder. E já fez enfermidades.